Seção 173 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Soneto. O templo da descrença? Ei-lo que avisto. A imensa cruz da dor está serena como um lírio. E vejo o pedestal que sustenta o martírio. E vejo o pedestal que sustenta a descrença. A colunata êxul do sonho morto, o círio da quimera falaz, o túmulo da crença, tudo, até o altar onde a angústia vibra intensa numa fúria assombral de feras em delírio. Penetro louco, enfim, o abismo funerário, e a rasgar o lúrido sacrário, em mim, como no templo, a angústia se condensa, e em mim, como no templo, urnas de sonho, e em bando, flores mortas da aurora, e eu, sombrio, chorando, ante a imagem fatal do sepulcro da crença. Fim do poema.